Dotcast voltou, e dessa vez com convidados especiais. Recebemos o Leonardo Sasso do College Basketball BR e o Rodrigo Lazzarini do Live College Brasil para um episódio especial sobre o draft da NBA, que acontecerá no próximo dia 22 de junho. Aproveitem! Fala galera, estamos começando aqui mais uma edição do Dotcast. Dessa vez a gente preparou um programa totalmente especial aí para vocês, para falar sobre o draft da NBA que acontece dia 22 de junho. Tem transmissão da ESPN pela primeira vez, então, mano, não tem como você perder. E a gente trouxe dois personagens aí para ajudar todo mundo a ficar mais por dentro, todos os jogadores, todos os times. E o Caio aí vai apresentar vocês. Salve, salve, rapaziada. Não sei se vocês sentiram falta do Dotcast, mas a gente ficou um tempo sem fazer. Até porque a gente estava fazendo várias lives aí antes dos jogos das finais, para debater com a galera ao vivo mesmo, como se fosse um pré-jogo. Então agora o Dotcast voltou, pela primeira vez com convidados. Queríamos chamar a galera faz um tempo já. Mas agora a gente chamou dois caras que manjam muito sobre college, manjam muito sobre draft. Então, para apresentar o primeiro, nós temos o Leonardo Sasso, do College Basketball Brasil. Tudo bem aí? Tudo bem, Caio. Valeu pelo convite, né? Primeiro, uma honra, né? Ser o primeiro convidado de vocês. Eu e o Rodrigão, essas duas pessoas fantásticas aqui. Não manjam porra nenhuma, mas tentamos alguma coisa, né? Então, agradecer pelo convite aí. Falar um pouquinho do draft, né? Que tá chegando. E é uma notícia muito boa, né? Ser a primeira vez transmitida na televisão brasileira. Já tava subindo desde da temporada passada e... infelizmente, acho que eu não poderei ver ao vivo. Ô, louco, triste. Como assim? A faculdade está me matando. Nossa, verdade. Sim, bom, é o jeito. O nosso difícil. Segundo convidado é ele que estava a 20 metros do Marcelinho Huertas e não quis tirar foto porque ele é muito estrela. Rodrigo Lazzarini, do Live College Brasil. Boa noite, meu querido. Boa noite, Caio. Boa noite, Rato. Sasso, um prazer, né? Só pra vocês, não sei se vocês também escutaram o nosso podcast do Live College, eu sempre começo com olá, olá. Então, pra quem nos assiste, então, também um olá, olá, boa noite pra todo mundo. Como o Sasso falou, um prazer estar aqui falando com vocês a respeito desse draft aí, a gente fala do college, né? É sempre um prazer ficar acordado até 4 horas da manhã assistindo aqueles belíssimos jogos da Pac-12. Mas é bem diferente, uma atmosfera totalmente... atípica da NBA, e vamos falar bastante, que tem várias coisas e polêmicas, trouxe muitas polêmicas para o nosso podcast hoje. Pô, sensacional. Só antes da gente começar, eu ia falar para vocês mencionarem aí os arrobas de vocês, tanto o do perfil mesmo como o do pessoal, se a galera quiser entrar em contato e tal, então fiquem à vontade para fazer a propaganda de vocês. Quer começar aí, Rodrigo? Eu sei que tu bomba, né, velho? Até parece. Bom, né, eu e o Sasso estamos aí juntamente com o Felipe, com o Ítalo no Live College, então no Twitter é arroba @livecollegebr no Twitter, no Live College BR no Facebook e no YouTube também. Então, todas as redes sociais aí. Meu Twitter pessoal, né, Rodrigo Lazzarini, Facebook também. Instagram também, quem quiser seguir fotinhas, o Sasso ver quando o cara vai pro jogo, né? Põe uma fotinha e tal. Mas é isso aí. É o meu College Basketball Brasil, né? @cbasketballbr. Eu tô cobrindo aí há uns 2 anos, né? Quando o Rodrigão ainda era um mero admirador do meu perfil. E do pessoal é @lsasso_. Pra quem quiser seguir o pessoal, que daí eu não falo só de college, né? Falo de tudo. Beleza. Bom, eu estou no @CaioGaspareto, meu Twitter pessoal. Falo bastante sobre NBA no @NBA.br. Se você não siga, se você não segue, eu acho que algo está errado, porque eu não sei como é que você veio parar aqui. Mas tudo bem. É, tipo isso. Bom, primeiro tema que a gente separou, na maioria dos mocks, Markel Fultz aparece... em primeiro, são dois armadores, as duas primeiras posições, já parece meio que cravado isso, o Markel Fultz e o Lonzo Ball. Eu queria a opinião de vocês, acho que existe um consenso que o Fultz é o melhor dos dois, eu queria que vocês tentassem dar a opinião de vocês, por que que o Fultz é melhor que o Lonzo Ball? Quer falar, Sasso? Posso só primeiro dar uma das características dos dois, aí o Sasso a gente pode dar uma debatida, onde faz às vezes. Pra mim, né, o Markel Fultz é um combo guard dinâmico, assim, ele tem toda aquela explosão de que você, ele pegava rebote às vezes na defesa, ligava o contra-ataque e terminava em bandeja. Ele tem um bom arremesso também, o atleticismo dele muito forte, a habilidade de fazer pontos. Então, assim, o que a gente viu no Markel Fultz nessa temporada foi o que aconteceu no Ben Simmons na temporada passada. Ben Simmons jogou em LSU, o time não classificou para o March Madness, tinha média de pontos altas, tudo muito bem. Só que não teve aquela química de fazer o time vitorioso. O Fultz é a mesma coisa, a média de 23 pontos por jogo, 5 rebotes e quase 6 assistências. Era um jogador de se admirar no college, muito impressionante. Eu até brinquei, então eu ficava até de madrugada para ver. Só que ele não conseguiu. Sasso, você acha que tem alguma coisa a mais que você pode falar dele? Porque ele é um combo mesmo que vai ser completo no NBA, né? Só para complementar, né, que o Fultz jogava, a gente fala, né, ele é um armador, mas ele não é bem aquele playmaker, né? Comparando, por exemplo, com o Lonzo Ball. Ele jogou muitas vezes off-guard, né, jogando como na posição 2, né, de alarmador, porque ele tem uma boa habilidade de receber no catch and shoot e fazer o arremesso, como criar o seu próprio arremesso, né? Saindo do drible, é incrível. Ele já é um jogador ofensivamente muito pronto para a NBA. Ele brincava com os armadores e alarmadores da Pac-12 ali, só que o problema era muito o time dele, né? Treinador que eu não gostava desde antes da época do Markel Fultz, que é o Lorenzo Fomar, até saiu, foi demitido depois dessa temporada. E o time foi muito mal durante toda a temporada. E eu não... Certamente, eu acho muito difícil que o Markel Fultz não seja a primeira escolha do draft. Vai ser o segundo ano seguido com uma escolha número 1 que não foi pro March Madness, né? Ben Simmons, como o Rodrigão falou, não foi pro torneio da NCAA. E a mesma coisa pode acontecer com o Fultz. E até foi uma escolha que eu achei um pouco estranha quando ele decidiu ir para Washington. E lá ele conseguiu médias, né? Conseguiu as pontuações que eu acho que é o número que mais impressionou, assim. Mas, tirando isso, né? A parte defensiva dele é bem interessante. Ele já é um jogador que, com a capacidade atlética que ele tem ferramentas para ser um defensor bem sólido na NBA. E um problema que eu reparei nele é a falta de concentração. Mas isso aí, eu acho que, estando na NBA, ele vai se recuperar, porque ele tinha muita falta de concentração, porque ele ia lá no ataque, fazia os pontos, o time tomava aqui atrás e não tinha condições de ele liderar sozinho esse time. Ele, às vezes, largava o jogo, né? Sem condições. Então, era o único ponto negativo que eu vi nele durante essa temporada. É o jogador mais pronto ofensivamente desse draft, na minha opinião. E é incrível, certo? É um dos jogadores que, desde que eu acompanho o college, mais legais de se assistir ofensivamente. Não, fica à vontade. O Sasso falou dos números péssimos de Washington, a gente poderia dizer. Eles jogaram 18 vezes na Pac-12, que é a conferência que eles jogam, venceram apenas 2 partidas. Então, se você jogar 18 e vencer apenas 2, alguma coisa está errada, né? Imagino que o problema não seja ele, né? O problema seja o elenco de apoio. Exatamente, ele tentou sozinho. Teve números, que o Sasso falou, mas não conseguiu. E tá preparado aí pra ser esse número 1. Eu queria voltar na comparação individual entre os dois. No meu ponto de vista, eu acho que o grande diferencial, o Fultz é muito mais polido, mas pra mim, acho que o grande diferencial indo pra NBA, o Sasso falou que o Fultz consegue impactar logo de cara, eu acredito que o Ball também, mas acho que o grande diferencial é o jogo de pick and roll, porque eu acho que, eu vi um pouco de UCLA no final da temporada, e eu não via muito pick and roll na UCLA, eu só via, tipo, movimentação de bola e tal. Então eu acho que o Fultz consegue, e é um jogo de meia distância também, que eu acho que o Fultz tem e o Ball não tem. Eu vejo muito o Ball chutando aquelas bolas totalmente contestadas para 3, ou tentando chegar em direção ao aro. Eu acho que o Fultz tem um jogo muito mais polido, aquela coisa de chute saindo do drible, sabe? Eu acho que ele realmente é o melhor jogador entre os dois. Não, com certeza. O Ball, foi o que você falou, ele tinha um elenco de apoio ao lado, né? Então ele tinha vários jogadores que conseguiam fazer com que ele jogasse bem. Eu tava até vi outro dia que eles falam que o Lonzo Ball é aquela one in a generation player, né? Que é um jogador espetacular. Ele simplesmente quebrou recordes de um freshman da Pac-12 em assistência e quebrou um recorde histórico da UCLA. Então ele foi o maior freshman com assistências, né, quebradas. Foram 274 assistências só nessa temporada. Ele tem uma habilidade de enxergar a quadra fenomenal, assim, com passes belíssimos. Ele faz muito bem a parte ofensiva, como o Sasso falou. Tem aquela mecânica tudo torta de arremesso, mas a bola cai às vezes, né? A gente não sabe como. Mas é um jogador também muito interessante. A gente depois entrar no mérito, questão lavar ball, o quanto isso vai ser impactante também. Ele então... também, o Lonzo, ele teve sorte de jogar numa equipe que praticamente é encaixada para ele. Ele precisa de chutadores do lado e pô, ele tinha o Bryce Alford, que era incrível, um dos maiores chutadores da história de UCLA. O Hamilton também era um jogador que conseguia gatilhar essa bola do perímetro. E o Welsh, né, que é um alemãozinho lá que tinha, acertava todas as bolas daquela meia distância ali da zona morta. Ali de meia distância ele acertava todas. Era um time que era preparado pro Lonzo Ball, então ele conseguia sempre com um número de assistências bem estável fazer esse time andar, e era um cara que ele traz toda uma hype em cima dele, e é um cara que gosta disso, né? A gente tem que, desde do high school ele já era muito badalado e sempre soube lidar bem com as críticas, com essa hype que vem em cima dele, sempre jogando bem. Acho que contra Kentucky foi esse pior jogo dele, no March Madness, né, que definitivamente também pelo desempenho do Fox foi muito acima do Lonzo Ball. Criou-se todo aquele... Ah, será que o Ball não é tudo isso? Mas é um baita jogador também. A gente tá falando uma comparação de dois jogadores que são um potencial incrível para dar certo já desde o primeiro ano na NBA, né? Isso é difícil, mas eu acho que os dois já têm condições disso. Eu acho que... mais impactado na temporada. Desculpa, Renato, pode falar. Quando o assunto chega na NBA, eu acho que esse temperamento aí de... dos jogadores é o que mais influencia, né? Porque você chega com 19 anos e você era o dono do time quando você jogava na faculdade, e na NBA você tem que abaixar a cabeça e respeitar. Eu acho que isso é um problema gigante não só pro Lonzo Ball, mas para toda a família Ball. E eu acho que essa adaptação pode ser que pegue um pouquinho no primeiro ano para ele. Ele começar a entender que não é o pai dele que manda nele, vai ser o time que vai mandar nele. Então, eu acho que isso pode acabar pegando um pouquinho pro lado do Lonzo Ball. Eu acho que, na minha opinião, o grande ponto positivo do Lonzo é que eu acho que a visão de jogo, como vocês dois já falaram, eu acho que isso é uma coisa de instinto, eu considero, pelo menos. Porque isso não é tão ensinado assim, ou você tem ou você não tem, entendeu? Eu acho que ele conseguiu liderar a UCLA, que nem o Sasso falou, com um bom time ao redor dele, com chutadores e muita movimentação de bola. Então eu considero que esse é o grande diferencial para ele. Tem muitas comparações com o Jason Kidd também, né, justamente pelo tamanho. É. Então vamos ver o que ele consegue, qual o impacto que ele consegue fazer logo de cara na NBA. E depende muito do sistema também, né? É o QI do basquete, né, que a gente fala. Então ele consegue enxergar, como eu já tinha dito, o jogo muito bem na quadra. E só passando os números dele, que a gente passou do Fultz, 14,6 pontos por jogo, 6 rebotes e 7,6 assistências. Então eram quase 8 assistências por jogo, um número muito elevado. E ele conseguiu distribuir, né? E UCLA foi muito bem na Pac-12, teve 15 vitórias e apenas 3 derrotas. Então esse time de UCLA estava pronto pro Lonzo, como o Sasso falou. E aqui nós estamos falando dos dois melhores jogadores desse draft. Sem dúvida nenhuma, assim, os dois com muita habilidade. E que o Renato também, Renato falou, né, que queria todo sair do college, ser o líder da equipe, enfrentar na NBA tudo que é diferente. E eu até acho que, eu sei, é o jeito dele de ser, mas ele falando que o Lakers precisa de um líder e ele é o cara pra isso, eu acho que ele cria uma pressão extra pra cima dele que ele não precisava. Já tem tudo sobre o pai dele. E ele chegar e dizer isso, claro, vamos ver se ele aguentar a pressão, é o cara, né? Mas eu acho que não precisa criar mais coisas sobre o baita jogador que ele é. Fazer com calma, deixa, se for só o pai dele, deixa só o pai dele, faz o teu jogo normal, mas falar tanto na imprensa, isso aí eu acho que pode complicar ele ainda mais no primeiro sucesso que ele tiver na NBA. Ainda mais que ele tá indo pra um Lakers que já tem um D'Angelo Russell, né, velho? Que já é aquele cara marrento, já é aquele armador que quer ser o doninho do time ali. Então não é qualquer um que ele vai ter que dividir a armação ali, não. Não vai ser fácil falar, daqui, esse time é meu. Eu não consigo, falando de NBA, Caio, um pouquinho, que você pode depois até complementar, por favor. Eu não consigo ver Ball, Russell e Clarkson no mesmo elenco. Hoje, sim, porque se já estão falando de Ball ser o dono do time, ou Clarkson ou Russell tem que ir embora desse time. Eu acho que aí vai acabar sobrando, por exemplo, pro D'Angelo Russell, que já teve, né, fez algumas coisas não tão legais lá em Los Angeles. Mas eu gostaria de ver o Ball com o Russell jogando de dois. O Russell jogando sem bola, tem uma boa movimentação. A gente viu ele jogando em Ohio State também, ele era o dono do time. Levou o time pro Sweet 16 no March Madness. Então o D'Angelo Russell é muito bom jogador, tem um ótimo arremesso, consegue, a gente viu, né, ele que ele fez na NBA já nos primeiros anos dele, então foi muito bom. E eu acho que eu tiraria o Clarkson desse time aí. Cara, você ia falar alguma coisa, te interrompi de novo, mas o que você acha dessa colocação? Você acha que cabe os três no Lakers? Então, eu queria falar sobre isso também. Eu acho que cabe, porque como você falou, o D'Angelo jogou de 2 no college e ele terminou a temporada jogando de 2, e foi quando o Lakers conseguiu o Tyler Ennis naquela troca com o Houston Rockets. Tyler Ennis terminou o ano jogando bem nas devidas proporções, e o D'Angelo Russell, ou ele estava vindo do banco, ou ele estava começando como 2 e deixando o Tyler Ennis comandar o ataque. Então eu acho que seria interessante, sim, ver os dois jogando. E o Clarkson, o problema que eu vejo é um problema de ego, talvez, porque ele já veio do banco durante boa parte dessa temporada. Aí eu não sei como é que seria a produção afetada se ele viesse do banco ou com menos a bola na mão, entendeu? Eu acho ele um baita pontuador. Eu sinceramente vejo potencial no Clarkson para ser um sexto homem do ano, se ele tiver boas condições de vir do banco. Então eu gostaria, assumindo que o Fultz vá para o Celtics e que o Lonzo acabe no Lakers, Eu gostaria de ver, sim, até porque o Luke Walton também tem um sistema de muita movimentação de bola, que ele aprendeu no Golden State. Então, eu acredito que daria certo. Aí tem aquele problema de confronto de egos também, que vocês já mencionaram, que o D'Angelo já aprontou em tão pouco tempo de NBA. Então, eu acho que isso pode até, acho que poderia ajudar o Lonzo, porque eu acho que tiraria um pouco de responsabilidade de armar o jogo. Eu acho que se o D'Angelo colocasse a bola embaixo do braço e fosse adaptando o Ball aos poucos ao sistema, eu acho que na minha opinião, na minha visão otimista também como torcedor, eu acho que tem tudo para dar certo. Bom. Tem uma outra questão que eu acho que eu não acompanhei muito o Lakers na temporada, né? Então eu posso falar, e daí eu vou mais perguntar para vocês quem seriam os chutadores de perímetro dessa equipe do Lakers. Especialistas, Nick Young, se você considerar o Nick Young um especialista. Sacanagem. Pois é. Eu acho que é isso. Teve um bom aproveitamento também, né? O Clarkson, pelos jogos que eu vi do Lakers. Chutadores, assim. Como é que o Lumes vai se adaptar, né? Chutadores, esse estilo de jogo totalmente diferente. Eu acho que só o Nick Young mesmo. E que manda a pera sem dó, mas... Mas aí... Desde Tino Hills, né? Ele jogava com uma equipe só de chutadores do lado. Uhum. Entrando nesse mérito aí de fit bom pro time, eu acho que vai encaixar perfeito no Boston a pequeno, médio e longo prazo. Porque, tipo, o Boston nos playoffs ficou nítido também, que na hora que o Isaiah ia pro banco, você ficava sem ninguém pra armar o jogo. O Marcus Smart é um bom armador, mas, tipo, ele defende bem, ele é um cara pra compor elenco, mas um cara pra pôr a bola embaixo do braço e falar, vamos pontuar. Eu acho que o Fultz vai se dar muito bem vindo do banco no Boston. E o time precisa, e pro futuro também é maravilhoso, né? Você tá draftando um cara de 19 anos, que daqui 5 anos, 6, pode estar no seu auge, e o Boston não sabe o que pode ser daqui 5, 6 anos. Então, vai encaixar perfeito, eu acho, no time. Não, eu concordo. E o Isaiah também jogou em Washington, né? O Isaiah Thomas. Então, a imprensa já tá falando que eles estão se falando, assim, trocando mensagens o tempo inteiro. Então, eu acho que o Isaiah vai funcionar como mentor. Ele tem renovação, acho que, pra essa temporada ou pra próxima, não sei. já saíram rumor também que talvez ele abaixe um pouco o salário, ou que deu uma segurada para ver se o Celtics monta um time mais competitivo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, considerando tipo, o teto da carreira dos dois, o auge da carreira dos dois, considerando tipo, o Fultz encaixado em um bom sistema e o Lonzo encaixado em um bom sistema também. Quem vocês acham que a longo prazo tem potencial para ter uma melhor carreira, se é que tem uma diferença tão grande assim? Eu acho a diferença que não é muito grande. É, mas eu tô com o Rodrigão. Fultz também, por conta da... Ele é completo. Fultz é um jogador completo. E o Lonzo tem todas as questões a respeito, principalmente da mecânica de arremesso dele, como vai se encaixar na NBA, como vai ser traduzido pra NBA. Eu acho que o Fultz é um jogador muito polido ofensivamente. Defensivamente também é um jogador com armas pro futuro bem interessante, tem o potencial pra evoluir. Acho que o Fultz, sem dúvida nenhuma, tem o potencial pra ser maior que o... E a parte defensiva do Fultz também é melhor que a do Ball, né? O Fultz tem, como eu disse, o atleticismo dele é tão grande, ele tem um wingspan muito esticado, ele dava muito toco. Então, assim, ele tem aquele pacote completo que a gente fala, né? O combo guard perfeito, que qualquer time ele só dá uma polida na aresta, porque na NCAA, uma noite ele enfrenta um Lonzo Ball, mas no outro jogo ele vai enfrentar um X da vida, um cone que não faz nada, que a gente sabe que existem esses jogadores. Só que na NBA é diferente, né? Numa noite ele vai marcar um Chris Paul, numa noite ele vai marcar um Isaiah Thomas, por exemplo, um Kyrie Irving. Então, né? Tem todos esses jogadores que diferente, esse diferencial, que são os melhores que estão ali. Então, o Fultz pra mim também é considerado que se é a longo prazo vai ser melhor, mas o Ball também tem tudo pra dar certo, né? Vamos ver se traz todos os irmãos juntos aí na NBA, vai ser espetacular de ver esses caras. Não, a gente tava falando de Washington, né? E agora eu tô me lembrando aqui que o DeJounte Murray, que tá no San Antonio Spurs, e o Marquise Chris, né, do Phoenix, se eu não tô enganado, eles jogaram em Washington, e o time também foi mal na temporada retrasada, mas eles já... Pode ver como a equipe consegue recrutar bons jogadores e que certamente terão futuro na NBA. O Fultz foi o ápice, né? Esse recrutamento, então, de Washington. Eu vou dar fazer um comentário de leigo aqui, mas, mano, tem alguma coisa errada na Universidade de Washington aí. Porque já mudou, é o treinador. O talento passa por lá, mas os caras não chegam no March Madness, não fazem barulho, entendeu? É só sempre um jogador sozinho. Era o caso do Romário, né? Pra vocês terem noção, não sei se vocês... Eu não sei se vocês estavam acompanhando muito. Tá, de novo, eles tinham recrutado o número 1 da próxima classe de 2018. O nosso querido Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. E aí o pai do Michael Porter saiu de lá, foi pra Missouri e levou o filho, o irmão. Então, aí o outro que vai pra uma universidade que tá tentando se reconstruir, né? Que é Missouri, né? Tem sido a pior equipe da série. Que foi a da Jordan Clarkson, né? Que foi o último ano que Missouri foi bem, que chegou no March Madness. Mas tem tudo pra SEC, depois a gente fala um pouquinho, SEC ser uma das melhores conferências junto com a ACC nessa próxima temporada. Mas o Romark, que você perguntou, cara, era técnico totalmente loucaço, então não tava dando certo. E agora, sem ele lá, vamos ver se vai. Tá explicado, então. Tem o Nigel Williams Goss, né? Eu acho que vocês todos conheceram no March Madness. O armador de Gonzaga era de Washington também. E saiu porque não aguentou, velho, né? Olha, né? Você não sabia. Isso aí é novidade pra mim também. Ele se transferiu de Washington pra Gonzaga. Se deu bem até, né? Ué, digamos que sim. Um pouquinho. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos pro próximo tópico que a gente separou. Citar 5 nomes de cada posição que merecem o seu devido destaque nesse draft. Começa aí. Armadores. Armadores que, pra mim, é a melhor posição desse draft de muito longe. Tem 3 caras que eu sou apaixonado já, antes de entrar na NBA. Um deles é meu preferido, que eu ainda vou falar sobre isso. Mas, fala aí. Quem são os 5 melhores armadores desse draft pra vocês? Bom, como você falou, Renato, o Sasso pode depois até começar, eu deixo, porque eu vi a carinha dele de triste ali. esse draft tá lotado de armador, né? A gente viu nesses últimos anos não tinha tanto armador assim, só que esse draft vem recheado, então, Sasso, eu passo a bola pra você, tá? Não vou ser guloso, pode falar os seus cinco primeiros armadores, que a gente provavelmente vai bater os cinco iguais, né? Eu acho que não tem como fugir muito disso, né? Embora tenha um monte, mas ali só no top 10 tem os 5 já. Então, exatamente, vamos lá. Markel Fultz, né? Primeiro. Lonzo Ball, Darren Fox, Dennis Smith Jr. e o Antetokounmpo, francês doidão lá. Exatamente. Já bateu, vou puxar... Exatamente nessa ordem. Já vou puxar a bola aqui pro Darren Fox, que pra mim daqui 5 anos vai estar jogando o fino da bola, velho. Já tô mandando, já falo pro Caio desde que começou o March Madness, falei pra ele, falei, ó, Darren Fox é o melhor armador da classe, e mano, esse moleque vai jogar muito, canhotinho ali, mano, nossa, vai rabiscar, tá avisado, vocês já estão sabendo aqui em 2017, né? Porra, é porque é um cara difícil de ser patrocinar, né, porque o cara é bem ruim mesmo. Não, mas numa classe... Não, numa classe que tem o Fultz e o Lonzo Ball, você pegar ele como favorito, porra, isso tá de brincadeira. A pior que eu mais gosto não é o Dennis Smith Jr. Tá vendo? Toma essa, porque Caio. Como eu sou torcedor do Chicago Bulls, né, e daí o Derrick Rose, né, um ídolo dos últimos anos, né, e o estilo de jogo é parecido. Um dos caras mais parecidos que eu vi com o Derrick Rose saindo do college. Podia levar o Bulls pra como o Derrick Rose deixou, né? Em 2011 lá. Que isso, hein? Isso aí é lindo. Só não aguento o meu ritmo, mas tranquilo. Renato, falando, você falou do Fox, né? Eu sou um torcedor declarado da Universidade de Kentucky, acompanho daily, o dia a dia dos caras. Eu lembro quando a gente fez o preview da SEC, antes de começar a temporada, eu falei pro Sasso brincando ainda. O Kentucky sempre tem aquela população, aquelas pessoas, né, que falam, ai, é one and done, recruta 8, 9 caras, 5 estrelas, sai 6 no primeiro ano. E ainda eu falei pro Sasso, falei, cara, esse ano qualquer um jogador de Kentucky Freshman vai ser o freshman do ano, vai ser o freshman do... E não foi diferente, né, o Fox destruiu, teve jogos que ele chamou a responsabilidade, foi como você falou, é um canhoto que é muito difícil de se marcar. É um canhoto que, assim, consegue colocar umas bolas, só que tem que encorpar um pouquinho. Foi que você falou, vamos dar 5 anos aí pra ele se tornar um novo John Wall, né? Porque o John Wall também, quando jogava em Kentucky, era muito magrinho. O cara malha 300 horas por dia na NBA, pega 300 mil quilos. Aí fica igual eu, assim, maromba, mas tranquilo, entendeu? Não, mas eu acho que, tipo, eu acho engraçado, porque... Porque, às vezes, quando, por exemplo, eu não assisto muito a temporada da NCAA, mas o March Madness eu assisto bastante. Então, tipo, quando a gente tá olhando, por exemplo, os vídeos de análise dos jogadores, muita gente coloca força como um problema. E eu acho que, tipo, isso, a tendência é cada vez menos ser um problema, porque a evolução do físico dos caras é um absurdo, velho. A gente pega, tipo, o Antetokounmpo, por exemplo, sei lá. O Embiid, eu acho que ele entrou na NBA tipo uma vareta. Tem umas fotos que você vê hoje que você fala, mano, não é possível, não é o mesmo cara. Então eu acho que tipo, essa história de força ser um problema, pode ser que seja no ano de novato e tal, mas eu acho que a tendência é cada vez menos ser um problema. Sim. Bom, e você falou, deixa eu, né, acho que você pode depois entrar no debate também. Você falou essa primeira coisa de primeiro ano ser magrelo e tal. Não sei se vocês viram na mídia que saiu esta semana agora, ainda mais contando com as sinais da NBA, Adam Silver, né, o comissário da NBA, quer acabar com o one and done. Então ele quer que os jogadores fiquem mais tempo no college. Isso impactaria imediatamente na NBA, a gente sabe disso. Mas pra gente que gosta do college, eu acho que seria até interessante, porque é a mesma coisa no NFL. Você tem que ficar no mínimo 3 anos depois de graduado do high school. Você pode ficar 1 ano jogando no college, 2 sentado na cadeira assistindo o jogo, ou você pode ficar 3 anos no college e depois ir para a NFL. Então, eu acho que seria muito interessante, pelo menos 2 anos no college, que o jogador conseguiria tomar um corpo, os jogos, os times e a competição entre eles ficariam mais acirradas e mais interessantes de se acompanhar. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, se vocês ouviram falar a respeito, e o que vocês acham disso? Eu acho que tem dois lados isso aí, né? Se você pegar o lado do college, é sensacional, deixar os caras mais ano, mas vai ter mais competitividade, e pro college seria muito bom. Mas se você parar pra pensar no lado do jogador, que a maioria vem de família pobre e essas coisas, o cara precisa... É urgente essa transição pra NBA. É urgente, ele precisa desse dinheiro, ele precisa ter a vida dele e ganha. E às vezes o cara pode se machucar, ter uma puta lesão no segundo ano do college e perder a vida, né? Perder o que ele, a única coisa que ele fazia bem. E ter que estudar, e às vezes a gente sabe que o preconceito dos Estados Unidos, você não tem muita oportunidade. E o basquete é a saída. Então tem esses dois lados. Eu acho que não tem erro também. Se é uma boa opção, qualquer uma que seja a escolha, é uma boa opção. Não tem como escolher errado. Eu achei interessante você ter tocado nesse ponto, porque tipo, existe muito esse debate, né, entre os jogadores do college não serem. Né, a faculdade recebe absurdamente, os técnicos recebem absurdamente. Mas os próprios jogadores, eu já li bastante sobre o Nigel Hayes, moleque de Wisconsin, e ele é super, tipo, ele é super ativo nessa história dos jogadores receberem alguma coisa. Os moleques não têm dinheiro, para comprar comida tem que ser do bolso deles, entendeu? E eles, como atletas, eles levam a universidade pro mundo inteiro. Então achei bem interessante você ter tocado nesse ponto. E é óbvio que pro moleque ele quer ir pra NBA o mais rápido possível, né? Ele fez, né, Sato? Acho que o Reis ainda até fez um processo, um protesto falando, né, que... Beleza. Lembra que ele fez aquelas plaquinhas durante a temporada. Teve. E até os salários da D-League, né? Os salários da D-League aumentaram, tava lendo, e então fica pro jogador qualquer opção que não seja a NCAA, dependendo. Porque é muito, como o Renato falou, muitos jogadores, a maioria, vem de famílias que... pobre, o sonho do jogador é conseguir dar uma casa para a família, uma casa para si mesmo. Então, às vezes, o college é só essa ponte. Esse um ano, ele já está preparado para ir para a NBA, porque precisa ajudar seus familiares. E não tem o porquê tu criticar esses jogadores por isso, né? É necessidade da vida deles. Então, seria melhor para o college se todos pudessem receber, poder jogar no college, daí seria fantástico. Sinceramente, eu acharia muito legal, porque deixaria cada vez mais competitivo o college, criaria mais rivalidades no college, porque antes a gente tinha mais rivalidades, porque os jogadores ficavam mais tempo, as universidades ficavam mais fortes mais tempo, universidades que não têm recrutamentos tão bons, por exemplo, Kentucky e Duke, sempre fazem recrutamentos fortes, sempre vão ser universidades que vão brigar. Mas tem universidades que dependem dos jogadores ficarem os 4 anos no curso para conseguir criar um time e formar um time interessante. Mas isso é uma escolha, como o Renato falou, como o Caio também falou, que qualquer uma das opções, se terminar, se não terminar, vai ser interessante. Exatamente. Então, vamos continuar nosso assunto. Para não fugir. Se a gente parar nas discussões, a gente vai até amanhã de manhã. Nossa, porque tem papo aqui, dá para fazer uns 13 podcasts aqui. Né? Vamos para Shooting Guard, SG, posição 2. E aí? Posso, Sasso? Vai lá. Malik Monk, pra mim o melhor arremessador da classe do draft. Meu queridinho Malik Monk de Kentucky. Luke Kennard Duke, teve uma temporada fantástica. Terrence Ferguson, que teve a opção, foi jogar na Austrália, né? Depois a gente faz até comentar também que assinou um contrato com o Under Armour. Quando o jogador assina um contrato profissional, não pode mais ficar no college, então ele iria jogar por Arizona, né, Sasso Ferguson? Arizona. De jogar em Arizona, como teve esse contrato, saiu, então ele vai ser o terceiro melhor shooting guard. Donovan Mitchell de Louisville, quarto, e Dwayne Bacon o quinto, Sasso, talvez você discorde do Bacon, não sei quem você pode colocar aí. Na minha ordem, só o Mitchell tá na frente do Ferguson. Uhum. Porque eu não vi o Ferguson jogar na Austrália, não vi nenhum jogo dele, só análise, então não vou falar muito do Ferguson. E daí eu botei o PJ Dozier de South Carolina nessa quinta posição. É um jogador bem intrigante. Eu acho que os dois mais badalados aí é o Malik Monk, que é futuro jogador do Mavericks, né? Acho que vocês já sabem disso, né? Não preciso avisar. Vocês já estão sabendo disso. E, mano, eu acho que é um cara que vai meter muita bola. E o Luke Kennard também, que que pode ser 8-80 na NBA, né? Ou ele pode ser um cara que vai matar muita bola, ou ele vai ser aquele banco que não vai dar certo, que vai, sabe, aquele brancão que não defende, que vai ter problema com isso. Doug McDermott. É, exatamente. É o que eu falei. É o que eu falei pro Vini do Bulls Brasil. Ele reclamou que eu elogiei no Instagram lá e eu falei, mano, vai ser igualzinho, eu acho. Mas sabe, esses caras, eles têm um espaço em cada time da NBA, se você parar pra pensar. Eu acho que o Luke Kennard é um baita arremessador, então eu acho que, tipo, ainda mais pro rumo que a NBA tá tomando, eu acho que tem espaço pra ele em qualquer time. Eu só acho que, tipo, se os times abusarem de problema defensivo, essa história de mobilidade e tal, até porque ele é alto, eu acho, eu considero. Então, não sei como é que vai ser essa transição pra ele. É que o Monk é um pouco baixo pra posição. É, o Monk é baixo. Tem 6'3 ou 6'4, não me lembro agora, de cabeça. O Monk era um pouquinho undersized pra posição, mas... Vamos ver como é que vai. Porque é um jogador que ele defende bem até, mesmo sendo undersized. Mas isso tudo no nível do college, né? Essa tradução que é sempre complicada da gente prever. Exatamente. Esse é o maior problema. O Kennard teve um ano de breakout, né? Ele era sexto homem quando chegou em Duke. O Coach K colocava ele em alguns momentos importantes do jogo. Só que esse ano, inclusive, colocou o Frank Jackson, que era para ser o armador de Duke, colocou o cara no banco e o Luke Kennard levava a bola várias vezes. Então, ele teve um ano fantástico. Porque o Grayson Allen, né, que era para ser o cara, né? O Grayson Allen era para ser o cara, só quis dar rasteira em todo mundo e não fez nada. Derrubou uns três esse ano aí, vamos ver o ano que vem o que ele vai fazer. Mano, vocês tocaram no assunto Grayson Allen. Eu já vi ele jogar e tal. O moleque tem basquete. Mas eu não consigo ver esse moleque durando na NBA, velho. Eu não consigo. Cabeça, nada de cabeça. Ele não dura nem no college, né? Imagina na NBA. Ele parece, nossa, fraquejar assim o mais rápido possível, velho. Qualquer pressão em cima dele, parece que ele já entrega tudo. Nossa, se o Draymond Green for pra cima dele, então, aí que já era. É, então. Ou ele vira um soco ou ele chora. É, exatamente. São duas opções. Posição 3 agora. Quem são os nomes que vocês... small forward. Quais são os nomes que vocês citam aí? Vai lá, Sasso. Josh Jackson, de Kansas. Jason Tatum, Duke. Aqui eu fiquei na dúvida, porque eu não sei qual a posição que vai jogar na NBA, que é o Jonathan Isaac, de Florida State. Pode jogar tanto como um ala pivô, embora ele não tenha um arremesso do perímetro confiável, daí não dá pra ser aquele small ball também. Mas é um jogador que pode jogar nas duas, porque tem uma altura bem interessante. O OJ Anunoby, de Indiana, e o Justin Jackson, de North Carolina. Exatamente. E corrija se eu estiver errado, mas depois do armador, essa classe também vem bem forte pra caramba na posição 3. O Justin Jackson mostrou no March Madness aí, ele subiu bastante nos mocks, ele fez um March Madness muito bom. E, mano, Jason Tatum, Josh Jackson são dois caras que eu gosto de ver jogar também, né? Continua aí. O Justin Jackson é incrível o trabalho que ele faz. Ele é um cara que tá sempre na quadra, sempre batalhando, sempre tentando evoluir. Porque ele é um jogador que, quando surgiu em North Carolina, no primeiro ano, foi muito mal, né? Já tinha sido criada uma hype sobre ele. Mas ele é um cara quieto na comparação de estilo fora da quadra, a gente pode. E também na feição durante o jogo, não no estilo de jogo em si. É com o Kawhi Leonard, né? Que é um cara quieto que trabalha. Trabalha muito. Faz o trabalho sujo, né? Faz o trabalho sujo, é um cara que eu gosto muito desse estilo dele, de nunca desistir, sempre tá evoluindo seu jogo. Chamaria Leonardo Sasso de Justin Jackson, viu? Sempre comendo pelas beiradas, pra vocês ficarem sabendo aí, os dois. Mas, louco, né? Ao vivo. Ao vivo. Que isso, hein? Então nós vamos poder falar do... qual é o jogador que é igual a Rodrigo Lazzarini no college. Não, isso aí depois a gente fala. Agora é momento de massa, virou bagulho. Agora é polêmica. Renato, se eu não me engano, se você tiver com o Twitter aberto aí, falaram assim, como que a gente avalia, como que a gente consegue ver os prospectos, né? Só uma dica, se a gente puder passar dois minutinhos, o Jason Tatum, eu acompanhei ele, inclusive tá rolando, deve ter acabado de acabar o jogo do Sul-Americano Feminino Sub-16, Então, nós, todos aqui, como amantes do basquete, a gente consegue acompanhar os jogos, acompanhar os times. O Jason Tatum eu venho acompanhando desde a seleção. Semana que vem começa o Sul-Americano Sub-16, então eu vou estar acompanhando a seleção norte-americana. E é nesse processo, a gente conhece os jogadores na base da seleção dos Estados Unidos. Então, o Tatum teve um campeonato mundial Sub-17 há 3 anos atrás, muito bom. Muito bom, e todo mundo já que se criava uma hype nele. O último ano do college dele, ele foi eleito o Gatorade Player of the Year, né? Então foi o melhor jogador do high school na classe do ano passado. E esse ano ele jogou muito em Duke também, ganhou jogos, incorporou, foi aquilo que você falou, a transição dele do high school pro college já foi muito vista. E agora acredito que deve estar trabalhando muito nesse pre-draft aí para chegar bem na NBA. Jason Tatum junto com Josh Jackson, os dois melhores small forwards que estarão nesse draft. Com certeza é um top 5 para mim, 5, 6 no máximo aí o Jason Tatum saindo. Mano, eu concordo 100% porque o Tatum é um cara que a gente já ouve falar faz tempo, né? Porque, tipo, as primeiras coisas que aparecem é aqueles, tipo, aqueles vídeos do Hoop Mixtape, tá ligado? Quando os moleques estão destruindo no high school, e eu já ouço o nome desse moleque faz tempo, né? Então eu torço pra que ele vá pra um time que ele encaixe bem, não sei, Phoenix, Orlando, Sacramento... Tipo, tudo bem, são franquias meio duvidosas, assim, em termos de planejamento e tal. Mas eu acho que ele vai ter espaço e ele vai conseguir jogar. Eu espero que ele faça uma boa transição pra NBA. Só os dois, mas o Jonathan Isaac também entra nas aberrações que a NBA tá criando, né, mano? Que é aquele cara grande, sei lá, que a envergadura é de 3 metros... Que sempre tá. Cada vez mais a NBA tá tendo os caras assim, como Antetokounmpo, Duran. Então pode ser que ele também, daqui uns 5 anos, melhore e vire uma aberração dessa também. Esse cara é um monstro defensivo. É um monstro defensivo. É incrível o que ele faz em Florida State. O time de Florida State, só pra ter uma noção, é o time mais alto do college e tinha a mesma altura do maior time da NBA, de média, que era o Milwaukee Bucks. Tinha uns caras lá de 2,20m, 2,22m no time de Florida State. Então todo o time era alto. E o Jonathan Isaac tinha formações que ele jogava o Jonathan Isaac de ala, mais dois caras de 2,15m, 2,20m na ala pivô e como pivô. Então era uma aberração esse time de Florida State. E o Isaac é um monstro. É incrível. Ele é um jogador que tá solidificando seu arremesso de fora também, no nível da NCAA, né? Então na NBA ele já deve estar treinando ainda mais. É um cara que pode virar uma opção para jogar tanto na ala como na ala pivô, bem interessante, porque defensivamente ele já é um jogador bem completo. E para a NBA, se você já tem a defesa, já é meio caminho andado, você precisa treinar. Se você já tem aquele QI de defesa, já tem o corpo para defender, é o que um time precisa. Você vai ter minuto de quadra se você defende. Ele vem carente desse cara, desse exímio defensor. Certeza. Fala aí, Lázaro. Não, o que eu ia falar, eu não esqueço, acho que no segundo ou terceiro jogo da temporada de Florida State, ele perdeu um jogo e eu tuitei na hora, assim, eu falei, meu, ele tá criando um hype super grande em cima desse Jonathan Isaac. O cara, ele errou uma bandeja do NBA, que o jogo tava, acho que 2 pontos pro outro time, e era pra empatar o jogo, do NBA cortou, todo mundo soltou embaixo, ele foi, jogou a bola por cima da tabela, sei lá o que ele fez ali. Aí eu até dei uma cornetada nele, eu falei, meu, o cara me calou minha boca, assim, o resto da temporada inteira. Te bloqueando com ele. Mas ele foi muito bem durante a temporada, como o Sasso falou, ele teve alguns jogos, assim, o trabalho de perna dele é muito bom dentro do garrafão, ele conseguia jogar de 4 também, jogava no post. Então, ele é um jogador completo que pode vir também para ser top 10 fácil. Eu acho, voltando um pouquinho do Tatum, acho que ele encaixaria também no Knicks, que a gente não falou, mas eu acho que ele não vai nem sobrar, né? O Knicks tem a 8ª posição no draft, não sobra ali, não. Power forward, Renato, você deixa já tocar o barco? Já emenda aí. Então vamos aí. Bom, Sasso, Lauri Markkanen, Arizona, correto? Claro. Beleza. Que homem esse que eu mandei aí. Né? TJ Leaf, Harry Giles, A gente pode colocar o Jonathan Isaac aqui ou não, talvez, dependendo, né? Eu coloquei também o John Collins de Wake Forest e o Ben Adebayo. São cinco, assim, pra mim que... Até posso fazer uma menção honrosa ao Kyle Kuzma, que jogou muito, Sassi. O que você acha dessa relação de seis? Né? Eu botei o Markner e o TJ Leaf nas primeiras duas posições. E daí eu botei o CMU de Eleia e SMU, que é um jogador que é muito intrigante. Eu vi ele jogar em Duke, ele teve muito pouco espaço em Duke, daí se transferiu para SMU. Foi o melhor jogador da Conferência América. É um cara que arremessa de fora, tem é muito forte dentro do garrafão. Ofensivamente, bem interessante, mas... na defesa vai ser uma questão pra ele. Ele tem 6 e 8, se eu não tô enganado, 6 e 7. É um jogador que é muito baixo pra ser jogador, pra jogar na ala pivô na NBA. Então eu não sei como vai ser a adaptação dele, se ele vai ser um ala ou um ala pivô. Mas tem ferramentas ofensivas e o potencial pra ser um bom jogador defensivamente interessante. Daí eu botei o John Collins também, que eu não sei se vai jogar de pivô ou de ala pivô. O Zach Collins também, que eu não sei, o de Gonzaga, que pode jogar tanto de pivô como de ala pivô. O Swenigan, que é um jogador que jogou muitas vezes em Purdue como ala pivô, com o Isaac Haas, né, que é um gigante lá. E o Jordan Bell, que eu botei como um cara meio de fora, assim, que pegou aquela hype do Marty Bass, onde ele deu o toco até na mãe dele, então... Foi incrível aquele Marty Bass do Jordan Bell, então... Esses, pra mim, são os melhores. O que você acha do Ken Oliver também, de Nevada? Se encaixa. Esse aí eu vou falar mais tarde. A gente vai falar. É o sleeper, é o sleeper dele. O steel dele, já peguei o steel dele. Ele falou meu sleeper, que é o semi-ogelê. Eu acho que o moleque, mano... Eu tava olhando uns vídeos, assim, umas análises... Aquelas clássicas do Draft Express mesmo. Eu acho que o moleque, mano... O físico dele é um absurdo, mano. É absurdo. Eu acho que ele, junto com o Anunoby, eu acho que são dois caras que conseguem marcar 2, 3 e talvez até 4. Eu acho que, tipo, por exemplo, que nem Golden State tá usando nessas finais, essas trocas do perímetro aí, que Draymond Green e Kevin Durant marcam 2, 3 e 4. Se precisar marcar 1 e 5, eles marcam também. Eu acho que são caras que pelo físico, o Sasso falou da altura do Ogelê, ele é 6'7". Eu acho que mais pelo físico e pela força, eu acho que eles conseguem brigar lá embaixo, sim. Viu? Com certeza. Center, podemos passar? Você viu que eu já tô... Você viu que é como quando a gente costuma fazer as coisas, já vai no automático, né? Já tô mandando aqui. Sensacional, velho. Por isso que vocês estão aqui, velho. Por isso que vocês estão aqui. Pô, tá o NBA.br live, né? Já vai fazer tudo aí. Pode falar, Sasso, seu, depois eu passo. Eu botei o Ik Anibogu, de UCLA, o Jarrett Allen, de Texas, Justin Patton, de Creighton. Daí eu botei os dois jogadores que tu botou com ala pivô, eu botei com pivô, né? Daí isso aí eu não sei qual a posição que eles vão jogar na NBA. Harry Giles e Ben Adebayo. Ben Adebayo falta muito pra ele na parte ofensiva, se você concorda comigo, Leonardo. Parte defensiva dele fenomenal, vários tocos e rebotes. É o Dwight Howard. Ali. É muito bom protetor de aro, excelente jogador na defesa, mas falta. O cara não consegue fazer um arremesso da linha do lance livre, meu. Então fica complicado. Sassi, eu coloquei também, que você não mencionou, Tony Bradley. Boa. Pode ser ali também, que teve uma boa temporada. Então são bons nomes de pivôs aí dessa classe. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu tô sentindo uma carência que vem do universitário há muito tempo já da NBA, daquele jogador que sabe jogar, aquele jogador de garrafão que sabe jogar muito bem dos dois lados da quadra. Veio, lógico, o Towns, veio o Embiid, mas são os pontos fora da curva, assim. É difícil achar um pivô que é bom, mas que não é o melhor, mas sabe jogar dos dois lados da quadra. Ele acaba sendo um puta pivô na NBA. Tem algum desse draft que vocês veem sendo... tendo potencial para ser aquele cara que vai conseguir destruir dos dois lados da quadra? Eu acho que mais... Pode falar, Sasso. Acho que tem potencial para ser esse jogador, mas eu não garanto. Porque no Texas ele mostrou alguns flashes, que é o Jarrett Allen. É um cara que... Ele era, se não me engano, estava na lista como o melhor jogador do high school. Melhor é um cara que... no Haskell jogou muito bem. Na seleção americana também, que jogou muito bem, dominante demais nas seleções de base norte-americanas. E em Texas, eu acho que ele teve muita dificuldade pelo sistema de Texas e ser um novo treinador, né? O Shaq Smart chegou lá, implantou seu estilo, estava implantando nesse primeiro ano do Jared Allen e ele teve muitas dificuldades. Mas ele é um cara que defensivamente tem o potencial para evoluir bastante, mas no garrafão ele é um jogador com muita qualidade. Então eu acho que o Allen pode ser um cara para ficar de olho. Outro também que pode fazer essa diferença é o Lauri Markkanen, né? Que já é muito completo, tem um arremesso de fora e consegue defender também, né? Por mais que ele tem 7'0 de altura, né? Então, uma puta de uma envergadura também. É um jogador que vai conseguir bloquear o aro e já tá pronto ofensivamente para mim. O Lauri Markkanen ali em Arizona foi um dos X-Factors desse time aí, carregou o time de Arizona, e Arizona que ano que vem estaremos falando de muitos jogadores, que é um time que vem para brigar pelo título esse ano do college. Eu já acho que o Marca não tem um potencial para ser uma muito bom defensivamente, acho eu. Ele tem que melhorar. Ele é muito soft, né, cara? Uhum. É aquele jogo mais menos pegado, vamos dizer assim, né? É. Eu lembrei Gabriel Andrade, né? Gabriel Andrade gosta dele, né? Lembrei. Sempre diz que é o mais bonito, né? Mais bonito. O Sasso tem essa, viu, Caio? Às vezes o Sasso dá umas derrapadas falando que o cara é mais bonito, tá? Mas é normal, isso é tranquilo. Não, eu tem que assumir. Tem que assumir. Achei, né? Tava uma análise super basquetebolística. Aí de repente soltou que o cara é bonito, mas tudo bem, tá valendo. Aqui a gente não tem problema com isso, não. A NBA da TBR é bem eclético. Ô, Rodrigo, você quer me deixar mal assim, né, velho? Olha aqui, ó. Nada. Um beijo pra Porto Alegre, todo mundo do Rio Grande do Sul, Paraná, São Catarina. É, até parece, né, meu? É. Essas lados monstruosas aí, velho. Não. Eu tenho uma pergunta pra você. Por favor. A gente falou um monte do Lauri Markkanen. Ele é o melhor arremessador desse draft? Não. Malik Monk é o melhor arremessador. Ele ganhou, inclusive, jogos, né? Aquele jogo contra o North Carolina. Você acha? Melhor que Monk? Não é. Só tô falando isso que eu gosto de mid-major, né? É. O cara curte atrapalhar também, mas não, cara. Mas falando sério agora, tô brincando, né? O Sasso sabe que é tudo brincadeira, que ele é meu filho. Peguei pra adotar esse menino aí, mas o Malik Monk é o melhor arremessador dessa classe, sem sombra de dúvidas. Tá preparado, ele consegue tanto ter o chute de fora do perímetro muito bem, como cortes assim que... Sabe aquele cara que já recebe no catch and shoot e consegue cortar, dar uma, duas batidas na bola, arremessar na cabeça do garrafão ali? E é atlético. Muito atlético, exatamente. Então, pra mim, ele é o melhor arremessador. O Sasso vai concordar, tenho certeza disso. Concordo. Então o Dallas tá bem já. sabe quem o Malik Monk me lembra? É lógico, a última coisa que vocês falaram é que ele é bem atlético, ele realmente é mesmo. Ele me lembra muito o Lou Williams, que tá no Houston Rockets e passou pelo Lakers também. Que é um 2 que é considerado pequeno, mas tem um repertório de arremesso absurdo, consegue criar saindo do drible e consegue criar espaço pro arremesso. Então eu acho que você tem que ficar de olho demais nesse moleque. Sim, senhor. Exatamente. Bom. Vamos lá, Renato. Já que já mandamos mais ou menos aí para todo mundo quem tem que ficar de olho em cada posição. Pedir para vocês citarem jogadores que podem ser draftados, sei lá, no segundo round, finalzinho do primeiro, ou, sei lá, um Isaiah Thomas da vida ser draftado por último e que ninguém tá falando, que daqui 7 anos vai estar como um dos melhores jogadores do time. Cita aí, se vocês pensarem em alguém, 2 nomes que acham que pode chegar nesse nível aí. Bom, Sasso, eu coloquei o PJ Dozier como um desses caras, o Sasso colocou ele como um dos melhores shooting guards, então eu vou descartar ele, porque o Sasso, né, manja muito. Eu vou de Tyler Dorsey, de Oregon, e Jaron Blossom Game, de Clemson. Então foram dois jogadores que eu assisti muito, principalmente o Blossom Game, na ACC, ele teve Clemson não foi muito bem, mas ele e o Tyler Dorsey, que fez também, né, foi chamado de Mr. March no March Madness, jogou muito por Oregon. Tyler Dorsey eu vejo que tem um grande potencial aí, são nos dois sleepers que podem, com certeza vão ser late first round e começo do segundo round aí. Jordan Blossom Game capaz de nem ser draftado, por já ser um senior no college, a gente sabe que muitas vezes os times preferem não pegar os jogadores que são mais velhos, então... O que eu acho uma grande bobagem, desculpa te cortar. É. Não, eu também concordo isso, porque o cara já tá mais preparado, foi aquilo que a gente falou, ele fica mais tempo no college e tudo, mano, mas a gente sabe que existe isso da NBA, não pegar esses jogadores que são seniors. Então, isso, desculpa cortar, mas isso não entra na minha cabeça, né? O Malcolm Brogdon esse ano jogou absurdamente, e o cara, eu acho, se não me engano, ele ficou 5 anos em Virgínia. É. Eu não sei. Ele tem mestrado, não é? Um negócio assim. Então, mano, tipo, ficou muito tempo na faculdade. E ele foi redshirt, o primeiro ano ele não jogou, só treinou só. É, então, mais ou menos isso. O impacto que ele teve no Bucks foi absurdo, velho. Terminou concorrendo ao novato do ano, foi titular. Eu acho uma grande bobagem isso. É, eu concordo com você, eu acho que o jogador, quanto mais, eles falam por causa da idade, né, que você consegue lapidar melhor o jogador, mas eu acho que não tem nada a ver isso. O jogador não tem tanta diferença de pegar um de 18, 22 ali, são 4 anos que você consegue mexer no jogador com 22 anos, ainda que a pessoa é nova ainda, então é complicado. Só se você quiser falar seus sleepers aí, se eu não falei nenhum deles. Eu vou dividir por categorias, que eu botei mais de 2 nomes, né, então... Nossa, o cara é diferenciado mesmo, vocês viram, né? Não sabe profissional, profissional. Eu botei aqui, ó, dois seniors, né? Porque pra mim não é uma coisa... Eu acho que o underrated mais na posição que tá nos mock drafts, né? Que estão nos mock drafts, que é o Josh Hart, de Vila Nova, que é um jogador que todo mundo fala que pode ter esse potencial de ser o Malcolm Brogdon da temporada 2017-2018. Acredito que ele não deva ser, mas pode ser, né? Nunca se sabe. É um jogador de características parecidas com o Brogdon e já é um jogador melhor ofensivamente que o Brogdon na época do college. Isso, se eu fosse escolher um outro ofensivamente, já seria o Josh Hart. E o Brogdon, um jogador melhor defensivamente, né? Seria um pouco da característica dos dois jogadores. E o outro, o Frank Mason, né, de Kansas, que foi o melhor jogador do college, que tá cotado lá para mais de 40 e poucos, né, nesses mock drafts, né. E a outra categoria, né, que é, eu botei dois jogadores mid-majors, né, mid-majors, só para explicar um pouquinho, tem as conferências majors e as conferências mid-majors, né. As majors são as mais conhecidas, ACC, SEC, Big 12, etc, Big 10, são as conferências que tem as universidades mais importantes, mais conhecidas. E as mid-majors são as conferências de universidades menos conhecidas. Explicando mais, só para todo mundo entender, né? Uhum. E daí eu botei o Alec Peters, que é um jogador de Valparaíso. E como eu gosto muito do McDermott, né, desde o tempo do college, eu sou um fã assumido desse cara aí. Ele é um cara bem parecido nesse estilo. E deve ser draftado lá no começo de segunda rodada, até o meio ali de segunda rodada. Jogador bem interessante, ofensivamente monstro, defensivamente não marca ninguém, ele estilo brancão que não marca ninguém. E o Ken Oliver, né, que é o cara que vocês estavam falando, que esse é um monstro atlético, jogava em Nevada. Nevada é uma universidade bem, bem interessante na temporada passada, né, foi pro March Madness. E é um jogador que arremessa de fora, é muito bom, muito monstro fisicamente, é o estilo do Samuel Dellet. Então, segue essa balada. E o outro grupo é de jogadores que são underrated, porque estão underrated mesmo, que é o John Evans, de Oklahoma State, armador. Acho que por ser uma classe tão forte de armadores, ele tá sendo bem underrated. Ele foi destaque na Big 12 por Oklahoma State, jogador que é pra ficar de olho. O Devin Robinson, que pra mim é o principal desses jogadores 3&D, né? Essa característica. É um cara muito grande, uma envergadura muito grande, e é um bom arremessador do perímetro. E o teu querido Dwayne Bacon aí, Rodrigo. É, adoro o Dwayne Bacon. Esses aí. Então, falei pouco, bem. Né? Que aula. Meu Deus. Sensacional. E agora, o contrário. Aquele jogador que overrated, que tá com uma hype absurda em cima dele, que, na opinião de vocês aí, não vai ser tão bom assim quanto todo mundo espera. começar, Sasso. Já que você terminou falando, né? Só não vai falar tudo do tempo que a gente tem. Não, botei só dois, você. Eu botei só dois. Botei o John Collins de Wake Forest, porque eu acho que ele não vai se dar bem na NBA, né? Acho, na minha opinião. Porque é um jogador que ofensivamente tem algumas dificuldades. Evoluiu muito do seu primeiro para o segundo ano no college, mas tem algumas dificuldades ofensivamente e defensivamente. Quando ele foi testado por jogadores mais qualificados que ele, sempre teve dificuldades. Então, eu acredito que não deva ser, né? Quando sai um pivô de Wake Forest, as pessoas acham que vai sair alguma coisa tão fantástica quanto o Tim Duncan, né? Mas John Collins não é isso. É. E o outro é o Justin Patton, jogador de Creighton. Tá com muito hype mesmo. É, eu coloquei, Sasso, não sei se você vai concordar comigo, Omer Yurtseven, North Carolina State, você acompanhou perto do Dennis Smith aí. Tá, cara, mas esse eu vou ter que te interromper, Rodrigo. Por quê? Você vai ficar nervoso? Não, porque ele voltou pro college, velho. É verdade, velho. Muito bem, muito obrigado por isso. Você viu o cara dando uma aula. Do elenco. Eu acho um rápido do elenco. Eu não atualizei na lista aqui, ó. Falta a gente brigar hoje, cara. Daqui a pouco você vai dar uma tirada aí, né? Turco, por enquanto, só o Canter, né, velho? Só o Canter. Vai ficar. É, acho vai que ficar preso. Sasso. É, dois nomes, Sasso, que a gente pode citar aqui: Ivan Rabb e Tyler Lydon também, que acho que deveriam ficar mais um ano no college. Ivan Rabb até poderia ter saído ano passado. Esse ano fez uma boa temporada, mas se ele ficasse mais um ano, ano que vem, eu acho que seria primeiro round garantido para ele, até na 14 ali, 13, não sei como que tá a classe de pivô ano que vem, mas Ivan Rabb, com certeza, seria um bom nome. O que você acha, Sasso? É, eu não gosto do Rabb mesmo. É, então. Você viu o que é? O Caio, tem a dinâmica aqui. Tem tudo, cruzamento aí. Deixa eu aproveitar que você terminou falando do Ivan Rabb, e outro cara que foi muito citado também foi o Dwayne Bacon. É, são dois nomes que a gente já tá ouvindo falar faz um tempo, só que agora se aproximando do draft, eu tô olhando alguns mocks e eles estão caindo muito. O Dwayne Bacon, eu tô olhando agora o Draft Express, ele tá em 55º. Então, e o que que tá acontecendo aí? Por que que esses caras estão caindo tanto? Eu acredito que possa ser pela questão do Osper Bacon, já não é mais freshman. É, deve ter acontecido alguma coisa em alguns workouts que ele vem fazendo, porque ele já trabalhou com alguns times nessas duas semanas que começaram esses workouts aí. Mas eu, na minha opinião, analisando o college nessa temporada, o Bacon estava entre os 5, 6 melhores shooting guards da NCAA, né? A NCAA, a gente lembra, são 351 universidades divididas em 32 conferências, né? Para quem acha leste e oeste bastante, não consegue nem diferenciar um Midwest da NBA, você imagina 32 conferências com 351 universidades. Então, tem jogador pra caramba aí. Então, o Leonardo Sasso assustou agora. Sasso, o que você acha do Bacon? Eu curto Bacon, né? É bom, né? Adoro Bacon. É bom. Não, eu sinceramente não sei o motivo real pro Bacon tá caindo, por causa que ele é um jogador bem qualificado ofensivamente, defensivamente tem alguns problemas, mas desde a sua primeira temporada em Florida State já foi o líder da equipe. Eu não entendo, sinceramente, ele é só um sophomore, né? Se ele fosse um senior eu até poderia ter esse argumento, mas deve ter sido algum dos workouts. Eu não tô acompanhando muito a carreira dele agora pós Florida State, né? Agora nesse caminho pro draft. Mas eu acredito que se ele sair nessa posição que tá sendo cotado, 55º, deva ser um steal pro time que pegar ele. Com certeza. Eu imaginei isso também. Eu acho que tem outra coisa. Acho que qualquer posição dele ali no segundo round, não precisa ser tão abaixo assim, acho que, sei lá, no começo do segundo round até a metade ali, eu acho que é meio que um steal. Eu acho que o Malik Beasley não foi draftado no começo? Logo na loteria ou um pouquinho depois do draft passado? Malik Beasley foi. Acho que foi draftado pelo Nuggets. É, isso mesmo. Mas foi draftado. Não sei a altura que ele foi draftado. Deixa ele eu era ver. De Florida State, então talvez seja alguma coisa aí. tal, não sei. Talvez se fosse por isso, ia deixar o Isaac lá fora também. Ele saiu em 19º no Malik Beasley ano passado. É, e o Bacon teve números melhores que do Beasley na temporada passada, pra ter uma ideia. E o Bacon decidiu ficar, e o Beasley foi. Então, realmente não entendo. É, tem algumas coisas que a gente não fica sabendo também, né? Acontece internamente e... Os agentes dão sempre um jeitinho ali, né? Vamos interagir então um pouco aqui com a galera que mandou umas perguntas no Twitter. Vou para uma do Luiz Brito, que perguntou aqui: o Celtics deve trocar a pick 1 pelas duas top 10 do Kings, como está sendo especulado? Saiu rumor aí que o Kings estava querendo trocar a 5 e a 10 para conseguir pegar o De'Aaron Fox, né? Se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que o Celtics trocar a pick 1, acho que não vai acontecer nem a pau. Eu acho que se for acontecer, vai acontecer com os Sixers ou o Suns, que são os que têm a pick acima do Kings. Qual é a opinião? Então, eu até entendo o desespero do Kings para tentar pegar o Fox, porque eles precisam de um armador urgente. Mas eu acho que se essa troca acontecer, o parceiro de troca não vai ser o Celtics. Porque o Celtics tem a chance de pegar o Fultz. O Celtics chegou na final de conferência e ganhou a loteria no dia seguinte. Ou foi no dia antes, não lembro. Mas eu acho que o Celtics tem a chance de pegar o Fultz na 1, não depende de ninguém, só depende dele. Se essa troca acontecer, vai ser com o Sixers ali na 3. Pra ficar com a 5 e a 10. Não sei o que os caras do college acham. Não, mas o Kings tem, tem as picks 5 e 10, né? Sim. Uhum. Isso. E eles querem o Fox. Isso? Isso. É, exatamente. Mas o Fox não deve sobrar na 5? Então. Pode ser que sobre, né? É o que rola ali na conversa durante o draft. Na green room, pode ser, né? Pode ser que sobre, né? Que o top 3 mude de Fultz, Ball e Josh Jackson. Então ficaria só a quarta ali na frente. Tem algumas. Então, eu não vejo o Suns selecionando o De'Aaron Fox. Porque é um time que já tá lotado de armador. Sim. Exatamente. Acho que o sonho do Suns seria selecionar o Josh Jackson. É, também acho. Quem sabe o Philadelphia pega o Jason Tatum, né? A gente não sabe se saiu. Eu já vi vários mock drafts, já vi rumores que poderia o Tatum sair na frente do Jackson, mas acho que aí é 6 por 6 daí depende. Poderia ser o melhor encaixe até pro Ben Simmons, né? Com certeza. Ele vai levar a bola, vai armar o time sozinho. Só que eu não ficaria surpreso também se o Kings conseguisse fazer essa troca e selecionar o De'Aaron Fox, por exemplo, na 3. Sim. Porque... É a cara do Kings fazer isso, entendeu? Fazer uma troca que ninguém entende, né? Tipo, dar o melhor pivô da NBA, assim, suave. E eles têm, pra mim, um dos melhores arremessadores da liga, que vai crescer bastante. Vai lembrar o meu querido Buddy Hield, que tem um amor platônico por ele em Oklahoma, então... eu acredito que esse time de Sacramento pode evoluir bastante e voltar a ser o que era no começo dos anos 2000, quando o Sasso não era nem nascido ainda. Até parece, cara. É o futuro Curry, né? Como dizem as más línguas. Veremos. Veremos, tem talvez. Mais perguntas? Tem. O Liu King perguntou aqui: qual é o melhor europeu dessa classe? Frank Ntilikina, eu acho que não sai dele. A gente viu, ele jogou no Eurocamp, jogou o campeonato de base também pela seleção francesa. É um baita de um armador que consegue jogar dos dois lados da quadra muito bem. Sem sombra de dúvida, vai sair no top 10 ali. Na loteria, certeza, mas a chance de sair no top 10, né, Sato? É, Jorge de Paulo. Quê? Não, brincadeira, né? É o meu momento fanista aqui, né? Não, mas eu não vi o Ntilikina jogar, né? Mas eu acredito que seja ele, né? Eu vi, só li análise sobre ele, todo mundo tá falando que é um baita armador, e que o Gabigol fala, né? O Gabriel Andrade fala que é um excelente armador. Então, como eu não vi ele jogar, eu vou votar como o Lauri Markkanen, que é o cara que eu vi já como melhor europeu. Aproveitar aqui que já tô no embalo, eu pergunto pro Sasso aqui, uma pergunta que o Daniel Ávila fez, e vou completar ainda mais a pergunta dele. Ele supôs uma coisa: se um jogador for pro draft, mas não for draftado, ele colocar o nome do draft, não ser draftado, ele volta pro college ou ele não pode voltar? E se ele pode voltar pro college, ele coloca o nome de novo no draft? Ou deixa pra você explicar, se ele não coloca o nome do draft, como que fica a situação dele? Não, ele, quando ele põe o nome do draft e passa a lista, a deadline ali que tem, eu nem me lembro qual dia que foi, em maio, 24? 22 de maio. Se ele deixar o nome na lista depois do dia 22 de maio e não for draftado, ele não pode voltar pro college. Ele vira um jogador profissional. Ele pode ir pra onde ele quiser, mas não pode voltar pro college. Ele tem até o dia 22 pra tirar o nome dessa lista do draft. Depois disso, acabou. Se torna ilegível, que é a palavra que eles usam muito. Exatamente. E aí ele não pode ser redraftado, né? No caso, ele fica como jogador não draftado. Sim, fica como não draftado e daí pode assinar com qualquer equipe, né? Liga de verão, ele vira free agent, né, na verdade. É. Vira free agent, exatamente. Qualquer equipe no mundo inteiro. Isso. Eu vou juntar duas perguntas aqui do Rodrigo Mariano. Com a do Brandão, arroba Brandão 008. Eles perguntaram sobre Fultz e Lonzo Ball. Alguma chance do Boston não draftar o Fultz e o Lakers não draftar o Lonzo Ball e vice-versa, assim? Você acha que tem chance disso não acontecer? Bom, chance a gente sabe que tem, né? Porque sempre tem uns caras loucos no meio do draft que faz alguma loucura. A gente viu ano passado aquela troca envolvendo o Ibaka no meio no estouro do cronômetro lá. Eu acho que se fosse, vamos colocar real, se fosse realidade, mais não propício o Lakers não draftar o Ball do que o Celtics draftar o Fultz. O Celtics com o Fultz é certeza absoluta. Mas o Lakers com o Ball, né, talvez possa acontecer alguma coisa, uma surpresa aí, pegar um Josh Jackson, quem sabe. E aí ia ser, acho que, uma bomba sobre a família Ball. Esse namoro aí dos dois jogadores com o time, já, principalmente do Lakers com o Lonzo Ball, já vem há muito tempo, né? Já vem esse... O Lonzo Ball foi uma coisa muito estranha, o Lonzo Ball não fazer workout com nenhum outro time. Eu acho isso, eu não sei, eu e o Sasso, a gente já teve essa conversa, só explicando um pouquinho aqui. Esse ano, por exemplo, Lonzo Ball, Fultz, Jason Tatum, Josh Jackson, os caras não participaram do Combine. Cara, a NBA oferece o combine para os atletas irem lá mostrar o seu potencial para os scouts. Os caras não foram fazer combine, os caras não estão indo mais, porque a NBA não está mais obrigando. Eu acho que isso é falta de profissionalismo. Eles teriam que estar lá, eles vão representar a NBA. O Fultz esse ano foi lá, foi fazer entrevista com o Boston e tal. Mas aí o cara, que nem o Fultz, só vou fazer o workout com o Boston. O Ball, só vou fazer com o Lakers. Então, vamos acabar com esse negócio, né? Cada um já sabe como que vai fazer. Tem que, por isso que eu falei no começo dessa ideia do Adam Silver de segurar os caras, eu acho que revolucionaria um pouco o draft, a NBA, o college, mudaria em toda a estrutura, mas eu acho uma puta de uma sacanagem, falando português bem claro aqui, eu sou totalmente contra isso do cara ser estrelinha no college já e não participar de combine, fazer um workout só, então desculpa o meu desabafo, mas fico puto. Não, mas parece que o jogador tá escolhendo o time, não o time escolhendo o jogador, né? O cara fala, vou fazer um workout só pra esse time, pro outro não. Porra, você tem que fazer pra os 30 times da NBA, eles que escolhem quem eles vão draftar, não você, cara. Não, e essa história do Combine, as primeiras picks aí não estão participando. Já não é de hoje, já. Tem muita gente que não participou. Então, tem aquela questão que tu não... Se tu não querer, se uma medição é alguma coisa, vai contra, vai diminui alguma coisa, então... Não faz muito sentido, tipo, sua altura, cara, todo mundo sabe sua altura. Pois é, mas às vezes o cara não mostra tão atlético que é e tal, não quer mostrar naqueles negócios que tem, né, de vertical e tal. 5 contra 5, clássico. Não, até jogar é óbvio que eles não vão jogar. Isso aí é certeza. Olha, para acabar, a gente não contou para vocês, mas todo final de Dotcast. Todo final de Josh. De Josh Jackson. Josh Jackson. Ela já tá apaixonada já. Todo final de Josh Jackson, a gente faz uma pergunta. Eu faço pro Caio e ele faz para mim. Mas como hoje vocês são os convidados, a gente faz para vocês, né? Nada mais justo. Com certeza. Então, Caio, escolha seu. Alvo. Seu respondedor. Vai ser tipo uma pergunta de cada um? Como sim, é você manda uma pro Rodrigo, manda uma pro Sasso. E aí, ou vice-versa, sei lá, escolhe um aí e manda bala. Tá. Fica esperto, cara, que eu vou estar do seu lado no final de semana, então. Tá com cotovelada lá de leve. Levinho. É isso que eu ia falar. Eu vou jogar a pergunta aí, se os dois quiserem argumentar, seria maravilhoso. É porque eu acho que é um tópico interessante também. Citaram o Terence Ferguson, né, durante o podcast, que é um moleque que, como vocês falaram, tava comprometido com a Arizona, mas acabou assinando com a Under Armour, é isso? Isso, assinou um contrato com a Under Armour. E foi jogar na Austrália. Isso foi... tudo bem, teve esse lance do contrato aí, então não foi tipo por opção dele. Mas, por exemplo, o Mudiay, que jogou na China, acredito eu, por opção, né? O que vocês acham do cara, tipo, abrir mão do college para jogar como profissional fora dos Estados Unidos, recebendo um salário? E, tipo, qual que é as opções e por que que alguns jogadores escolhem virar profissional para depois ir para a NBA? Eu acho que... Posso responder, Sasso, se você quer falar? Pode. Não, eu acho que a questão, cara, é aquela que a gente falou no meio do podcast, questão de necessidade, né? O Terence Ferguson também era uma pessoa que vem de uma família menos habilitada, menos requisitada na parte monetária ali, né? Então, ele teve essa oportunidade, ele já estava correto, já estava certo, eu já tinha assinado a carta de intenção com a Arizona. Mas o dinheiro falou mais alto, né? Se eu não me engano, de cabeça agora, foram 7 milhões de dólares o contrato dele com a Under Armour. E aí você imagina, se um moleque de 18 anos chegar na porta e falar assim, te dou 7 milhões de dólares pra você usar meu tênis aí, minha roupa, e vai jogar na Austrália. Pô, quem que não vai, né? Mas assim, o college perde um pouco também, isso que você falou, o college perde com certeza, porque ele seria uma das estrelas, o time de Arizona seria... Eu colocaria o time na final com toda certeza, com esse time que teria na mão, né? E foi essa questão. Eu acho que, na minha opinião, o dinheiro falou mais alto ali e ele acabou indo para a Austrália. Não sei se o Sasso concorda comigo, mas acho que é isso mesmo. Eu concordo. Geralmente não foge disso, porque o jogador, se não fosse pelo dinheiro, com certeza ele jogaria no college. Mas, às vezes, quando bate a oportunidade, né, na porta... É difícil do cara rejeitar, né? Se botasse na posição do jogador, vindo de uma família que não tem tanto dinheiro, não é tão abastada financeiramente, receber 7 milhões de dólares é uma coisa que eu não rejeitaria. Então, cada caso é diferente, né? Então, eu até concordo. Eu concordo com vocês, mas eu acho que, tipo, em termos de exposição, ele perde muito, né? Ah, não, sim, perde muito. Porque, com certeza. Né? Não, e eu acho que também fica uma... aquele fator, efeito tom maker, né? Porque tu fica um cara que não é tão visto e, às vezes, as pessoas, os general managers da NBA, dos times da NBA... Não te passam, eles vão te selecionar do mesmo jeito, só pra ser aquela escolha misteriosa, entendeu? O Tom Maker era um cara que, pô, se ele tivesse jogado no college, eu tenho quase certeza que ele não seria escolhido na posição que ele foi escolhido. Então, ele foi em décimo, né? Foi décimo pro Milwaukee. Imagina, né? Se o cara for tudo isso que estão falando, nós fizemos uma baita escolha, né? Então acho que isso aconteceu com o Mudiay, vai acontecer com o Ferguson. E eu acho que vai acontecer com qualquer prospecto que já for badalado no high school e que for jogar profissionalmente. Sensacional, ele veio até quando a Arizona. quando a Arizona recrutou ele, tá, ele era o top prospect do time da Arizona. Então, tiveram que nem o Kobe Simons, que vai jogar, que vai pro draft esse ano, que vai ser lá, vai ser na 60ª, eu tô apostando na última escolha do draft pra ser ele. Mas ele veio badalado para ser o melhor jogador do time e acabou não indo jogar e foi essa para a Austrália. Às vezes até pior, né, Rodrigo? Não sei se tu concorda também comigo, porque às vezes eu acho que se o Ferguson talvez jogasse e não mostrasse todo o basquete dele e que aquilo que ele estava mostrando, ele cairia para uma posição bem pior do que ele está hoje, mesmo jogando na Austrália. Com certeza. E as médias na Austrália dele foram péssimas, assim. Não teve, não chegou a 10 pontos por jogo. Eu achei ele extremamente cru, pelo pouco que eu vi dele. Até pela idade, eu acho que ele tem 19 anos, não sei. Eu achei ele cru de jogo e de corpo também. Ele deve ter tido pouco espaço e tal. E tu jogar profissionalmente, não importa o lugar, né? Também é uma diferença muito grande tu enfrentar um jogador de 35 anos, 34 anos, que já tem uma vivência de 14 anos no basquete. O cara, mesmo que não tenha tanta qualidade quanto o Ferguson, ele sabe os atalhos, sabe? Tem como ludibriar o menino, né? Gasto de chamada, hein, parça? É isso, hein? Os caras destruíram aqui na minha pergunta, velho. Agora é só uma vez. Eu vou mandar, já que foi uma pergunta boa e os caras destruíram, eu vou mandar uma suave. Vou criar polêmica entre eles. Vou fazer os caras saírem na porrada deles dois. Mano. Joga bomba e sai correndo. Quero saber aqui, ó. Vocês vão ter que entrar num consenso. Tirando os nomes mais falados desse draft, né? Tirando o top 15, assim, vai. Montem um time titular da NBA nas 5 posições sem esses 15 primeiros jogadores. Consenso, tem que ser os dois aceitarem, hein? Cara, baita pergunta. Essa foi boa. Só que eu vou só colocar um PS pra vocês. Quando a gente faz podcast, quem que vocês acham que é a única pessoa que não concorda comigo? eu tenho uma opção de resposta. Só isso. Vamos lá, vamos pegar pode ser o mock do Draft Express de hoje? Só pra gente. Pode. É, só não pegar os mais badalados, vai, até, né? Zach Collins pra baixo, que seja, vai. Tá, beleza. Fácil. Javon Evans, armador. Boa. Javon Evans, armador, ó, concordou comigo. Ó, concordou na primeira. Já tô com ponto já. Novamente, pode ser? Novamente, pode ser? Pode ser, né? Boa. Justin Jackson. Justin Jackson, confesso. Pô, que isso, hein? Tá fácil. Swanigan, PF. Allen? Jared Allen? Quem? É que eu coloquei ele de centro. Pode ser. Pode ser, então. Jared Allen, PF. Então tá. Não, botou o Swanigan de pivô e o Jared Allen de pivô. Perfeito, então. Matamos ele. Que isso, velho? Foi fácil assim? Nunca mais na vida, nunca mais. Deveria ter ganhado de segunda rodada, daí sim, daí nós ia se matar. Achei que eu ia derrubar o perfil, velho. Achei que era bom. Foi tranquilo, não deu nada. Então, se vocês puderem pesquisar aí, ó. Nick Duncan, pesquisem aí. Que time que jogava? Fresno State, né? Fresno State. Nick Duncan de Fresno State, vocês vão ver que é igual ao Rodrigo Lazzarini. É ele? Deixa eu ver. Que é isso, o Lazzarini é o... Eu fui Nossa, jogar no... Vê se vocês acham aí a... É, tem uma imagem que ele manda, põe o dedo do meio pra torcida adversária. Eu tô nessa. Então o cara ficou pistola. Esse é o cara, velho. É um pouquinho, tem um quê de Mark Gasol com 16 anos, né? Bom, galera, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas que a gente tinha planejado. Ainda deu tempo de responder umas perguntas aí. O draft provavelmente é daqui uma semana, né? Depende do dia que a gente soltar esse podcast e do dia que você vai estar ouvindo. Mas a nossa intenção é soltar na quinta-feira, dia 15, uma semana antes. Então, como a gente falou no comecinho, transmissão da ESPN pela primeira vez... Eu confesso para vocês, e eu imagino que vocês também estejam bem curiosos para ver como é que vai ser a transmissão da ESPN, quem que vai estar analisando e tal. Agra. Então, eu imagino que sim também, né? Mas tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas. Vamos ver como é que vai ser, eu acho que é uma novidade para eles também. Então eu acho que vai ser bem bacana. Queria agradecer de verdade a presença de vocês no podcast. Foram os primeiros convidados aí. Foi muito bacana hospedar vocês. Foi diferente pra gente também, porque todas as vezes que a gente gravou era só eu e o Renato. Então, acho que a gente conseguiu comandar direitinho. Vocês foram bem pra caramba também. Sabia que vocês iam destruir, o perfil de vocês é sensacional. Então, eu queria agradecer mesmo e é isso aí. Vamos que vamos. Queria primeiro pedir desculpa, acho, né, pelo tempo que vai dar, acho que 1h10, 1h15 de podcast, mas é que, mano, os caras manjam demais e a gente precisava disso. E tenho certeza que você tá ouvindo até aqui, mano, você curtiu demais, que os caras manjam muito e eu, pelo menos, aprendi pra caramba fazendo isso. Não sabia metade das coisas que eu ouvi aqui. Então, mano, valeu, Sasso, valeu, Laza, de verdade. E pode falar aí, fazer os últimos agradecimentos, os dois. Bom, Sasso, por favor. Pode ir, Bom, agradecer de verdade vocês aí, pra gente estar nessa parceria, com certeza que seja o primeiro de muitos, né? É gostoso isso que a gente falou, a gente gosta de falar de basquete, a gente estuda basquete, então é prazeroso. Vai ser, como vocês falaram, muito interessante ver a repercussão desse draft na mídia brasileira, por ser a primeira vez que vai ser transmitido aqui, né? 9 horas da noite, então no dia 22, no Barclays Center, pela quinta vez, vai ser lá no ginásio do Brooklyn Nets. Então, até lá já teremos o campeão da NBA, né? Com certeza, acho que o Golden State já tá com uma mão no troféu Larry O'Brien, mas foi um prazer, muito obrigado por nos receber, nos aturar até agora. Um beijo especial para todo mundo que está nos ouvindo. Logo em breve começa a gente mexe um pouquinho no college ali por julho e agosto, a gente começa a fazer a preparação, soltar umas previsões de como vão estar os times. Então não para, né? O basquete é o ano todo, muito gostoso isso. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Caio, vou estar perto de você no final de semana, estaremos perto. Vamos se encontrar em São Paulo, todo mundo. Tasso vem também de Porto Alegre, que é sucesso. Um beijo, obrigado. Valeu, galera, também. Te agradecendo, obrigado. Primeiro, somos o primeiro convidado, né? Só tem que agradecer por isso, né? Por lembrar do perfil do College Basketball, do Live College, né? Esse projeto que a gente começou há um ano já, né, Rodrigo? Do Live. Um ano, é. Fazer um ano, então. A gente tá dando alguns resultados bem positivos pra nós. Falar do college, que é um assunto que pouca gente aqui no Brasil fala, então é bem legal. E agradecer pelo convite de vocês. Acho que foi um podcast bem, bem legal mesmo. Aqui de expor o draft pra maioria das pessoas que não tem um conhecimento muito grande sobre os jogadores, principais jogadores que vêm do college e tal. Então, bem interessante. Só agradecer vocês e que seja um sucesso também, né? O resultado do podcast, né? Que as pessoas acompanhem. E acredito que, não sei se a maioria das pessoas vai me ouvir até agora, né? Porque é muito longo, né? No final sempre dá essa sensação, né, velho? Os caras já vão embora. Tô falando pra ninguém. Agora essa parte aí já vai. Não, mas agradecer mesmo, falar pelo convite. Qualquer coisa, tamo aí de novo. Pós-draft pra falar de NBA também. Guloso ou nem, menino? tem que deixar as portas abertas, né, cara? Lógico. Draft de 2018 tá logo aí também, a gente gravou. Então. bom, é isso aí. Acho que estamos feitos por hoje. Valeu todo mundo que ficou até aí. Espero que vocês tenham curtido aí o Dotcast sobre o draft. E é nóis. Obrigado.